e vai pra remoto no 3. Change. A 3, conjuntor 3662, solo 52, direita solo 219. Tá no solo 1219, tá no 3662. Claro, tá 3, me ajuda. Solo Salvador, boa noite, tá no 3662, livrou. Controle Salvador, boa noite, gol 1398. Boa, 398, desce para 3.000 pés, 1018. 3.000 pés com 1018, gol 1398, liberadas restrições em etapa. Desce via chegada, 38, 1398. 1398, via chegada para 3.000 pés, 1398. Metrismo 0 solo, ao 54, direita solo, 219. 219, deixa na metrismo 0. Estamos a Max 3, já está atrás. Metrismo 0, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, deixa na metrismo 0. Salvador, boa noite, eu sou 38, vai estar 3, solicitar. Entendido, estão 3858, reporto trem checado. Será? Baixou e travou, passando externo, tá 3858. Tá 3858, autorizado pouso, pista no zero, 180 graus, 089. E pouso no zero, tá 224, autorizado na via chegada Mari para 2010-2018. Ciente, autorizado Mari, via chegada 2018. Pro 070, autorizado LS, 1018. Autorizado LS, 1018, azul 4070. Salvador, o gol é 103, pega acionamento, posição 3. Número 3003, autorizado, chamado. 7, número 3. Gol 9, direita, solo da Zunda Sonora. Sua frequência? Zunda Zunda Sonora. Não, não, pode chato essa frequência aí pra eles. Salvador, boa noite, tá 3858, pessoal. Tá 3858, Alfa, mantém antes da Xtreme Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém a posição, 3258. localizador, pista 10, Campo Vista, sul 4070. Controle autoriza direto, o passageiro 2224 voa direto, CAP. Autorizado 24. Graças. Azul chama a torre 1186. 186, azul 4070, boa noite. Boa noite, no 398-2000, livre LS 1019. 2000-1398, livre LS com 1019, obrigado, informação estabilizada. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, final LS, pistão 0. Azul 4070, checa 3, pouso, vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, baixou e travou, 4090. 3, transição muito baixa, não consegui copiar. De novo. Para o táxi, com o número 3338, confins com 160. O número 3, táxi direita, Índia Alfa, ponte espera, dono 0, torre, 186, altimetro, 0019. Índia Alfa, ponte espera, 1986, 19, gol, 1693. Então, 3858, Juliette, portão 03. Juliette, portão número 3, aguarda o gol, tá 3858. Salvador, boa noite, trip 5216, informação Delta. 5216, Aracaju, Golfinha. Via. Autorizado para Aracaju, 190, Golf 677, decola pistão no 0, curva esquerda, Puca, Jama, pós-direto, controle 130, decimal 8, transponder 5054. Autorizada na Caju, 190, Golf 677, decola da 120, com curva esquerda, Puca, Jama, 5054, 5058. Trip 52, no meio, chama para espera, estacionamento. Chama na abertura. Boa noite. Boa noite. Parceiro do 2224, autorizado LS. Ajuste no 019, autorizado Guarduna. Alô, Salvador, boa noite. Boa noite, Oxané 6310. 6310, Recife, copia. Pronto para cópia, prossiga. Autorizado Recife 350, Pires 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5071. Do Recife 350 na T. Zulu 58, Aberuísque 58, decolada no 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 120, decimal 8 é o controle, 5074, transponder, confirma, registra? 5071, transponder. 5071, copiado, Oxanar 63, mandé. Correto, chama para inspecionamento. Vai reportar, 63, mandé. Boa noite, gol 1398, tá na final, uma milha para o SPA. Gol 398, continua a aproximação, informarei pista livre. Aguardando pista livre, gol 398. Azul 4070, solo 06, direita solo 121, decimal 9. Aluno autorizado Galeão 360, via rota do Pampa, Zulu 10, decola da pista no 0, curva direita da Elida da Bridge, controle 1208, 5066. Chinelo 6201, correto, chama para o estacionamento. Alô. Solo, muito boa noite, azul 4070. 4070 da Azul, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, obrigado. Final, hoje na final, a Lima tem cabeceira no 0. Uno 398, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, checando o trem. Autorizado pouso, pista 10, 180 com 8, com trem de pouso embaixo travado. Gol 1398. 32, Fortaleza, autorizado, nível 1-1-0, Whisky 1. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Lotar. Controle 1-2-0-8, aciona 5-0-4-7. Foram 398, solo 809, direita, solo 21, décimo 9. 3, ajuda. Solo, gol 3, ajuda, livrou. 90 graus, 089, autorizado é colapso, 1-0. 20, gol número 3, decolagem. Previsto no portão 09, que é a aeronave da companhia lá. Vou confirmar quanto eu demoro para iniciar o pushback. 7. Gol no 885, tá no escudo? Gol no 885. Quanto zero, gol no 885. Gol no 398, posição, mudou para 1-1, ingresso Alfa, Juliette, Porto 1. Alfa, Juliette, 1-1, 398. Estabilizando no localizer, passarei 2224. 27, autorização, informação Delta. Quanto é agora? 118, meia dúzia. 86, telecap. Recola pistão na zero, curva direita da Euleta Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5063. Menos 3, decolou isso no 1, controle 120, décima 8. 08, boa. 827. 527, correto, chama o puxa sonar. Chama. Baixou e travou, passei 2224. Autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 099, autorizado pouso, passei 224. Thank you. Paulo Salvador, boa noite, Galvão 835 para a cidade de funcionamento, portão 9. 835-09, autorizar, boa tarde. Boa tarde, 8. Para cruzamento. Veneiro 32, qual é o B? 04 a bordo. 04 a bordo. Veneiro 32, cruzam no 028, prossegue táxi Delta, Alfa e chamando em táxi 6 Juliette. Prossegue para o cruzamento Delta, Alfa, antes de Juliette. Passagem livrão. Passagem 224, solo 05, solo 219. 219, pega a boca. Saldo, boa noite, passagem 224, livrão. Caçareto 2224, observa o tráfego. Forçaria agora ingressando na Alfa, via Delta. Sobre a taxa-tap Alfa e chamando o taxa-tap Juliette. Prossegui com o número 2. Atento ao Fábio antes da Juliette. 224. Pioneiro 32, ingressa Juliette, contorno Pátio, Índia, ponto espera da Nazaré, chama torno no 862. Ingressa na Juliette, Índia e ponto espera 282. Tem condições de puxar, deixando a entrada da remota 14 à direita livre? Não. Confirma? Você quer que livre ela puxando mais pra trás ou pra frente? Pra trás. 1260. 282260. Menos. Vamos empurrar para trás então, pode ser? Afirmo, agradeço. Valeu. Pushback acionamento, abjet 5827, portão 4. 7 no portão 04, suficiente após... Correndo com a equipe de solo após a passagem do Embraer da... Do bandeirante da Força Aérea, puxa seu chama-táxi. Após o bandeirante da Força Aérea, está autorizado e chama táxi, o 5827. Solo, no 604, voa posição ITAP, autorizado descida para 2000 pés, 1018. Para o táxi do Gol 1885, está com 194 a bordo, com 3,5 metros de autonomia, o Fernando Galeão. Boa noite, 85, vai aguardar o parqueamento. do Embraer da Passarito na remota 14. Esses alguns instantes a gente está prosseguindo. Após o taxi e reportar passando através do portão 62 para prosseguir o táxi. Está com o tráfego de Embraer, após estar autorizado, reportar através do 62, do voo no 8. Solo, acionei a 6201, pushback acionamento, gate 5. 05, aguarde, acionei a 6201, na previsão de mais 2 a 3 minutos. Sente. Para o táxi, web 5827, 168, passageiros, 3 horas e 40, alternando Campinas. Índia e Alfa, ponto espera 2186, ajustando 019, 1019 agora, tem um bom voo e boa noite, web 5827. 1019, Índia Alfa chama a torre no ponto espera 5827, uma boa noite. 06 no 825. 85 prossegue táxi, pátio, Índia e Alfa, número 2, ponto espera, torre 186, ajuste no 019, tem um bom voo e boa noite.